739, desça para 3 mil pés. Ajuste altímetro no zero no mínimo. 3 mil no zero no mínimo. Utilizando 98, desça para 4 mil pés, ajuste altímetro no 0 no meio. 1-0-1-6-4-1-3-1-2. Então 3740, desça mantém o nível 050. 050-3740. Então 3477 Salvador. Livre alinhar, se decolada pistão no zero, Xener 6140. Estão bem grande aqui, umas 10 milhas antes da posição bom. Está no nível 300 até 15 pés. Ok, o senhor vai manter esta proa por quantas milhas? Até através da posição bom ou após bom? Até 20 milhas, parece que é uma autoridade que está junto com a gente. Autorizado no 739? Afirmativo, desça para 2 mil pés, o número 2, reduza a sua velocidade para 1,80 nós. Reporte localizador estabilizado, no 739. Vai reduzir, reportar estabilizado. Terra do Lueco, Tenente, prossegue com proa da Serrasa, batendo 500 pés, aguardando transferência, Terra do Lueco. Proa da Serrasa, 500 pés, aguardando, Lueco. Ok, então 3477, o senhor número 5 na aproximação, temos o número 4, está 31 milhas para a posição Duna, e o senhor está 39 milhas. Reporte término do desvio, 4777. Localizador 4207. 4207, autorizado final LS, chame a Torre Salvador, número 8612. 8612, 4207, muito obrigado, senhor, bom dia, bom trabalho. Obrigado, tamo junto. Pesando 98, desço para 3 mil pés, a vista no 0 no meio. 1-0-1-6, 3 mil pés, o tempo é 198. 740, desça para 4 mil pés, ajuste altímetro 1-0, 1-6. 4 mil pés, 1-0, 1-6, 3740. Contato radar, subavia, saída da PUCA para nível 350. Via para 350, quando possível, essa visual poderia voar Jamo? Autorizado Jamo, 6140. Direto Jamo, 6140. Voo no 739, reduza para a velocidade de aproximação, reporte no localizador estabilizado. Passará. Ele está observando o tráfego à sua direita, posição 1 para 2 horas, mantendo 500 pés, não vai interferir na sua aproximação. Um helicóptero fazendo filmagem sobre a cidade, falou. 739. Região portuária, através de Duna, vai manter na cidade. É, tchau. Então, 3198, desça para 2 mil pés, autorizado o sinal LS, reporte localizador, 3198. 3198, vai ser reportado a estabilizado. Zulu Eco, chame a Torre Salvador, frequência no 895. 895, grato. C39, autorizado final LS, chame agora a Torre Salvador, frequência no 895. 1895, obrigado. Autorizado a aproximar direto em Imar, vento Salvador no 70 graus, 11 nós, já forte, solo controlado. Solo controlado, obrigado, velho. Salvador, bom dia, o gol 9739 LS X-Ray. Gol 9739, o ajuste no 06, continue na aproximação, aguarde autorização de pouso. A escuta. Puxa, né, 6140, suba e mantenha nível 240. Restrito ao nível 240, Xener 6140. Ok, corrigindo. Nível 230, o Xener 6140. Restrito 230, 6140. Afirmo. Desce via para 2 mil pés, ajuste no 0 ou no meia. Reporta no localizador estabilizado, 3740. 2 mil, reporta X-ray estabilizado, está 3740. Do 4207, solo espaço 5, liga à direita e chame solo no 1 decimal 1. Seguindo solo, vem na época. Gente, vibra à direita, chama solo 211, azul 4207. Torre, bom 648, ponto de espera 10, bom dia. 648, mantém o ponto de espera. Vai, manter. Gol 739, formação de tráfego à esquerda, helicóptero aproximando para um heliponto a 3 milhas aproximadamente, não intercepte. Pouso autorizado, pista no 0, vento 160 graus, 129. 1739, pera. Da 3444, proa de pelo para 4 mil pés. Após pelo, vai voar duna descendo para 2 mil pés. Estou no momento, é o número 4 na aproximação. Número considera os 4 7 para quem está livre. Bom dia. 3740, autorizado o final LS, aporte localizador. Tráfico na posição 12 horas, 4 milhas, mantendo 500 pés em sobrevoo sobre a cidade de Salvador. Gente, volta 3740, vai reportar estabilizado. 3198, ajuste em 0 no meio, continue na aproximação, aguarde. Aí, mandei a cabeceira no 7, Delta Safari de fora. Coloca 7398, 1211 na solo. 211 na solo, gol. 7390. 3198, estado autorizado, pista no 0, vento no 70 graus, 11 nós. Reveposto 398. Mercedes X-Ray 3740. 3740, autorizado final, ILS, Xeme, agora 2, Salvador, 1-1-8-9-5. 1895 a torre, da 3740, bom dia. Bom dia. Da 34777, está autorizado final ILS, é forte localizador. Desça para 2000 pés, ajuste no zero, onomia. Dan, 4777. Ei, 2000, trabalho estabilizado, ILS, ajuste no zero. Delta Papai Uniforme, atento à possível esteira do Airbus de Tandona 10, autorizada a decolagem imediata, pista no 7, vento no 7, 0 graus, 9 graus. Tá 3198, solo 5-1, livre à direita, chame solo em 1-2-1. 2-1-2, confirma? 1-2-1-1. 2-1-1, graças. Azul 2770, Salvador. Meia dúzia de milhas para a posição coral. Continue a ascensão nível 1 no 60. Serviço radar terminado. O bloqueio da posição coral chama Ilhéus, frequência no 20.1. 2770. Bom dia. Tem bloqueio coral. Vai trocar a posição de Ilhéus. 2701. Bom dia. Livre pouso com 170 com 10. Livre pouso 3740 no 0. Mais uma sequência, tá uma milha do externo, tá com 170 de grau. Ah, a gente tem condições de decolar entre os dois. Há 3 minutos a gente tá passando 5 mil pés já. 7. Fossan 4777, agora tá 2 milhas do marcador externo, pista no zero. 7, 4777, continue na aproximação, ajuste no zero no meio. 0 no meio. 9250, acione identificação, chegada bom médio 1, dessa via para nível 050, ajuste de altímetro no 0 no meio. Nessa via, no 0 no meio, ou 950. Controle o Delta Papai Uniforme, decolado da 17. Delta Papai Uniforme, 1 mil pés no corredor Axé, reporte Farol da Barra. Reporte Farol da Barra, o Delta Papai Salvador, amigo. O secretário, Mach 777, solo 55, livre à direita, chame solo em 121, decimal 10. 21, na senadora 4777. Bruno 648, decolagem autorizada, pista no zero, vento 170 graus, 11 nós. Iniciando no zero, 648. Salvador, bom dia, o Azul 2790, próximo à ponta espera da 10. Azul 2790, autorizado a alinhar e manter o pistão 10. Ali manter o 10, Azul 2790. Uno 648, decolado 58, controle de Salvador 119, decimal 8. 198, gol, Uno 648. Controle de Salvador, gol, Uno 648. 48, contato radar, suba via saída Fuca para nível 350. 350, gol no 648. Azul 2790, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 1, 70 graus, no 3, nós. Azul 2790, decolado Azul 1400, chame controle Salvador, 119, decimal 8, 0, morro. 1098, Azul 2790. Tá passando Delta com a palma no esporte. Tem a condição slide. Frequência livre, para relação com os tráfegos locais, confirmando, prossegue para a Tegera. Controle Salvador, bom dia, Azul 2790, Conde. Azul 2710, contato radar na decolagem, Suba via saída Conde, para o nível de voo 170. De acordo com 170, Azul 2710. Robô 942, está desviando a direita, registrar informações. Pro 948, informa apenas a PRO e por quantas milhas? PRO 100 por 20 milhas. Copiado, autorizado. Chorana 200, controle Salvador, sendo identificação de travia, chegada com médio 1 para o nível de voo 050, ajuste altímetro 10 no mesmo. Voo 948, após desvio, está autorizado direto para o Maceió. Após desvio, Maceió, voo 948. Gol 9250 está autorizado, sinal de procedimento LS, pistão no zero, desceu para 2 no pé, altímetro no 015, reporte estabilizado. Autorizado, procedimento, desce para 2000, 9250. Na M2003, autorizado, voa direto, Itapa. Controle Salvador, Azul 2790, realizando desvio pro 075, 10 milhas. Copiado, Azul 2790. O número 48 chama agora o centro Recife 125 decimal 45, caso negativo no 26 decimal 85. 254, 2085, bom, 642. 125 decimal 45, abrindo área. 12545, obrigado. Boa tarde, essa é uma identificação dessa via. Chegada bom médio 1 para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 0 no meio. Autorizado, voa direto e tape o gol 1162. Mike Litoral, só abandona sobre voos, só pousa no seu aeródromo, está próximo à duna, principal de Pirajá. Mike Vitor Alfa, na presente foi com Proaçu. Foi com Proaçu, aguarda transferência para a torre. Vai prosseguir com Proaçu, Mike Vitor Alfa. Reportará na vertical do mesmo com Proaçu para outra ponte, Mike Vitor Alfa. É. Voo 9250, traço do helicóptero aqui nos pés, agora posição de 2 horas 4 milhas, com deslocamento sul da interceptar o litoral, sem interferir na sua aproximação. 9250. Feito alto, continua já está com o próximo. Olha 094, ele decola sem parada? Afirmo. Autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento no meio, 0 graus, 119. Vento, alinha e decola sem parada, voo 094. Chame torre 118, decimal, 95. 295, obrigado. Mike, pessoal, controle? Mike, literal, não escuta. A instrução anterior foi pro sul. Confirme. A instrução anterior foi pro sul para livrar o eixo da pista 90. Pro sul já próximo, é pista sul, mais literal. Certo, aguarda a transferência. Xanema 200 está autorizado a assinar o procedimento LSXUE pista 90. Desça para 2 e 10, alternação no 0 no 5, reforço estabilizado. Papapá, Mike Vitor Alfa, chame torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, Mike Vitor Alfa. Número 250, pouso autorizado, pista na 0, vento 160 graus, ou no 1, nós? Livre pouso no 0, gol 9250. Gol 1094, decolou a zona 0, chame controle Salvador 119, decimal 80. 198, obrigado, bom dia. Controle, bom dia. Gol 1094, subida bom, cruza 1300. Gol 1094, contato radar na decolagem, suba via saída Momo Transição Frótico para o nível de voo 370. Momo, qual a transição? Troti. Troti, certo, 370. 094, conforme instruções do centro Recife, subir e manter o nível de voo 330 devido a tráfego. No caso de falha de comunicações, o nível 330 será o nível final. Contexto. Gente, vai manter o 330 Recife, caso de falha final, voo 1094. Correto. Solo 1210 decimal 1. 21, bom dia. Papapá, Mike Litoral, Fanente Suzeiro Torre. Papapá, Mike Litoral. Suas intenções, pouso agora em Salvador? Pouso no aeródromo, pátio 5, com autorizada no través de Itapuã, Mike Litoral. Pouso na pista de aspate. Compreendeu, autorizado pro direto pátio 5, Mike Litoral. Autorizado direto pátio 5, vento 170 graus, 129. Reportará na curta final, Mike Litoral. Final Pat 5, Mike Vitoral. Mike Vitoral, fã, repartindo solo, vento 170 graus, 109. 170, 10, Mike Vitoral. Controle Salvador, controle azul 2790. Negativo, prossiga azul 2790. Sua coordenada pro do Alfa 9363. Aguarda a nação com o controle Aracaju, azul 2790. Guarda. O 1162 está autorizado a final do procedimento LS XOY Pistão 0, desceu para 2 e 1 pés, altimetro 1-0 no 5, reporte estabilizado. 2 e 1 pés, dirigindo, maria estabilidade. Estabilizado, por favor, aqui, pode ser Mike Vitoral. Mike Vitoral, pausa no 5 e Vivo, bom dia. Bom dia. Mal 95. 295, 200. Salvador, bom dia. Chanero 6200. Chanero 6200, bom dia. Pouso autorizado. Piscina 0, vento 170 graus, 11 à noite. Autorizado, pouso 910, Chanero 6200. Azul 2710 está autorizado, voando para o do Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, azul 2710. 1200, solo 19, libere a próxima gerência, solo 121, decimal 1. Libere a próxima gerência, 211, senha 200. Azul 4082, controle Salvador, sendo identificação desta via, chegada bom, média 1 para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 095. Via chegada bom, média 1 para o 050, azul, 0043. 094, estamos certo? Voo 1094, chama o centro Recife em 125, decimal 45, caso negativo 126, decimal 85, tem um bom voo. 2545, 2085, obrigado, bom dia. Voo 1162, chame torre 118, decimal 95. Oi, Salvador, bom dia, voo 1162. Voo 1162, autorizado, pista na 0, vento 180 graus, 109. Equipe de esposa, voo 1162. Azul 2710, serviço radar encerrado. Agora a meia, duas milhas, nordeste de Salvador. Chama agora o controle Aracaju 120, decimal 3. 603, azul 2710. Transmissão 91, bom dia, faço tráfego autorizado a linha e manter pista na 0. 1162, solo 24, libera direita, chame solo 121, decimal 1. 211. Autorizando decolagem, pista no zero, vento 160 graus, 1-1 a nós. Decolado aos 2:30, controle 1-1-9, decimal 8, bom voo. 98, obrigado, bom trabalho, TAM 3191. Controle 1, bom dia, TAM 3191. TAM 3191, bom dia, contato radar na decolagem, se você sair da... Salvo 1, para o nível de voo 340. Salvo 1, 340, TAM 3191. Azul 4082, está autorizado a final do procedimento PLS, chama 0, desce para 2.000 pés, altimetrou no 0.5, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, autorizado 2.000 pés, azul 4082, LS, capítulo 0. Azul 4082, reduzindo velocidade 1809, reporte estabilizado. Reduzindo 1809, o azul 4082, reporte estabilizado. Salvador, o Delta Papano informa. Controle Salvador, mantém condições doais, 1.500 pés, corredor Veracruz. Altimetrão no 015, reporte ingressando no corredor Interlagos. Ajuste de altímetro no 015. Estabilizado o azul 4082, ILS X-Ray. Azul 4082, chama agora a torre 118.95. 118.95, a torre azul 4082, bora. Forte. Torre Salvador, azul 4082, final de 8 milhas. Azul 4082, pouso autorizado, pistão 0, vento 1, 70 graus, 109. Pouso autorizado na 10, azul 4082. 3191, chamador Centro Recife, 128, decimal 35. Caso negativo, 125, decimal 1. 4082, Azul 4082, Sala 36, libere para cima direita, chame Solo 1, 21, 1. Prossegue com o Solo, ao livrar 21, 1, Azul 4082.